3 vezes 0 para ser confirmado do plano. Saída, são voos de direção ótima, com direito após a colagem, pistão 0. Transponder 5204 com 3208. 9 to the side, jump on back. Continuando, não sei, Cachorro, Índia, reporta pronto, ponto 00, ajuste 0 no 4. line up with the phone. Approximately 0.3 versus 0.3. Approximately 0.3 versus 0.3.